jogada na bola tem sido criticada com riso e desdém. As mocinhas que são exibidas tem pancada na bola também. As mocinhas que são exibidas tem pancada na bola também. A chinoca que vai à janela espera seu tropeiro que vem. Ela acaba falando aos berros, tem pancada na bola também. Ela acaba falando aos berros, tem pancada na bola também. Grosso que vai à cidade quer mostrar o dinheiro que tem, mas acaba fazendo fiasco, tem pancada na bola também. Mas acaba fazendo fiasco, tem pancada na bola também. Um velhinho de 80 anos, bem pretinho igual ele não tem. Sua mulher teve um filho branquinho, tem pancada na bola também. Sua mulher teve um filho branquinho, tem pancada na bola também. Esta valsa parece ser nova, mas é velha, não sei quanto tem. Quem dançou esta valsa outrora, tem pancada na bola também. Quem dançou essa valsa outrora, tem pancada na bola também.